Na noite de domingo, que era uma confraternização familiar, terminou com uma pessoa esfaqueada. 19 horas e 32 minutos e socorristas do SIAT foram deslocados para a rua Marilene Machado, número 44, no Cidade Nova 2, para o atendimento de uma pessoa ferida por um golpe de faca. No local foi constatado que, depois de um desentendimento e vias de fato, um cidadão que nada tinha a ver com a confusão tentou apartar uma briga de família e acabou levando uma facada no abdômen. Ele, segundo informações, de nome Robson Silva Barros, de 29 anos, teria sido socorrido pelo SIAT e encaminhado sem risco de morte ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Servidores da Guarda Municipal e policiais militares deram apoio à guarnição, que encaminhou a vítima para o pronto-socorro e localizou o autor das facadas. Este apresentou-se a uma viatura policial e na delegacia deu sua versão dos fatos à nossa equipe. Eu moro no Paraguai, sou paraibano, faz 25 anos. No ano 94 cheguei no Paraguai. Minha mulher aqui de Foz do Iguaçu, de Porto Belo. Meu sogro mora em Cidade Nova. Tá entendendo? Sim. Eu não conheço isso aqui, o Foz do Iguaçu eu não conheço. Então eu vim agora com minha caminhoneta passar o Natal e o Ano Novo aqui. Uhum. Meu carro tá guardado na casa de um xiru, aluguei uma casa pra minha esposa. Certo. Pra minha mulher. Minha mulher tá lá. Hoje os caras fizeram um churrasco aniversário do dono da casa que eu alugo. Uhum. Tá entendendo? E os caras lá começaram a bater no xiru lá, é um paraguai o dono. Começaram a bater no cara e nesse reboliço eu entrei no meio também da bagunça. E eu tava fazendo um churrasco com a faca na mão, os caras vieram bater nele também, eu tenho que meter a faca no cara. Meti a faca no cara. Mas pra matar? Não, senhor. Só os pinhaços dele arranhou. Se eu ia matar o cara, eu não ia me entregar pra polícia. Foi duas viaturas lá, e eu lá na esquina vendo lá. Mas não podia chegar que os vizinhos lá vão me lixar naquela cidade nova. Uhum. Os caras vão me matar, são um covarde. Os caras são muito, eu era sozinho. Só um paraibano metido em 100 Paraguai ou em 100 Paranaense. Então eu fui lá. Quando chegou a patrulheira, a viatura, a segunda, fui lá, conversei com esse oficial que tá aí preto, esse cara, esse moreno aí. Falei pra ele, disse, moço, foi eu que meti a faca no cara. Aí eu já meti, eu olhei pra dentro, os caras já vieram em cima do camburão. Da camburão pra lixar eu, velho. Eu vim me entregar, eu me entreguei. Porque eu sei que eu não matei ele, eu sei que eu não tinha intenção de matar ele, eu me defendi, senhor. Só pra se defender. Claro, cara, são muita gente, eu moro no Paraguai. Os caras bateram no xiru, que é o dono do aluguel meu, e quiseram também me lascar no cacete. Aí você não aguentou. E eu tenho uma filha e tá lá, minha filha e minha esposa, e eu me preocupo com minha esposa. Quer que essa polícia vá lá ver o que aconteceu com minha filha, cara. Você é trabalhador, você não tem... Ó, velho, ó o jeito aqui, filho, ó. Ó, sou predeiro. Ó, minha irmã, como é que tá aqui, filho, ó. Você não tem aí, nenhuma bronca na polícia. Aí os homens vão falar pro senhor, nunca na minha vida, se eu moro 20 anos no Paraguai, cara... Tô com uma vergonha de estar com essas coisas aqui. Nunca entrei na delegacia na minha vida, cara. Nunca tive um B.O. na minha vida. Nunca matei um ser humano, nunca roubei. Nunca caí na delegacia. Agora tô caindo hoje por defesa própria. Tava todo mundo bebendo junto lá. Todo mundo bebendo junto, fazendo um churrasco. Começou um pau lá e sobrou pra mim. E eu tava com uma faca na mão, que sou o churrasqueiro. Teve que me defender, né, Marco? Então isso aí é minha versão. Tá entendendo, cara? Então agora minha esposa lá, eu peço pra polícia, eu não tenho o número daqui, número de telefone, quero uma comunicação com minha filha e minha esposa, não sei o que aqueles caras vão fazer com minha mulher e minha menina lá não, doido. Por favor, que a polícia vá lá e traga meus documentos, minha caminhoneta tá lá, tá minha caminhoneta, tem uma caminhoneta, tá lá. Tá lá em que bairro? É lá no Cidade Nova? É Cidade Nova, tá o Cidade Nova lá, cara. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.